não estou sozinho. Olho para o céu e sinto que tu estás comigo. Sei que estás a me guiar pelo caminho onde tenho que passar. Com sua presença forte, prossigo sempre nesse caminhar. Sua presença forte, prossigo sempre nesse caminhar, prossigo sempre nesse caminhar, prossigo sempre nesse caminhar, prossigo sempre nesse caminhar.